começando, vem! Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Chegamos com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem, como os amigos do Pretinho Básico. Mr. P. Oi, boa tarde, bem. Como é que é? Beleza, Mr. P? Fala, Marcos. Beleza. Tudo certo, Maurício Amaral? Tudo certíssimo. Borazinho. Tudo ótimo. E a estrela móvel do Pretinho Básico de segunda-feira, uma da tarde, é meu amigo e compadre Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Tranquilo, tranquilo. Que beleza, nós que tá. Meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico nesta segunda-feira, 5 de dezembro. Coloquei agora no Twitter uma frase que eu queria dividir com vocês. Agora ferrou, velho. Agora ferrou. Do dia 5 de dezembro até o dia 24 de dezembro, ali 5, 6 da tarde, sim, é uma correria insana. É, as pessoas todas tomadas por uma pressa que eu particularmente não sei pra quê. Pra quê? Não, né? Sei pra quê. Porque igual... É lá no coisa, fim da cara. Vida, nós vamos morrer igual. É a mesma coisa. Sabe, é a mesma coisa. Alexandre, tu sabe que já há alguns anos eu me afasto da Babilônia nesse período. Certo. Né? Eu vou para um retiro espiritual, certo, no litoral, certo, catarinense. E é o que estarei fazendo a partir de sexta-feira. Sexta-feira, coisa parabéns, boa. Porazinho. Parabéns, parabéns. Né, merecido. Vou lembrar de vocês. Merecido. É, mas de qualquer forma... Não deu o devido valor ao que o Fetter... Cara, não, mas né, é isso, mas não, é isso. Não, eu dei o devido valor. Mas o Porazinho tá fazendo certo, tá fugindo da Babilônia. Ninguém se atucana no meio do ano, né? Ah, já é dia das mães. É, cara, não. Ah, já é dia dos namorados. Ninguém se atucando aí. No final do ano, que é a mesma coisa, o dia dura o mesmo tempo. É. Não, é diferente, é diferente. Totalmente diferente, mano. Diferente. É. Planejamento de férias, o Natal. O Natal e o reunião da família. O estresse das compras. A divisão, como Natal, é que cada um vai ficar. O cara tem que estar com a família no Natal. É isso. Encerramento de aula. Porque pra juntar todas essas depressões, entendeu? Provas. Sim. Provas. Natal é depressão. Vestibular. E o mais importante de tudo, que deixa as pessoas assim. A possibilidade de criar uma nova esperança, de acreditar em alguma coisa. Não, mas sendo ou não, faz parte do que acontece. Okay. E é isso que mexe com o dia a dia. Essa esperança eu acho que nasce ali na última semana do ano, né? Antes do Natal. Dia 23 a gente pega a pira da esperança. É, a pira, né, Magnata? E acende a pira da esperança no dia 23. Eu acendo a pira da esperança todo dia, Magnata. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu acendo a pira da esperança. Porque essa esperança tem que ser diária, né, Magnata? Não pode ser assim, só uma vez por ano. Tá bom, pause. Tá bem. Vamos nós então, com pressa ou sem pressa, a barbada é se cuidar. Vamos com cuidado. Acidentes de trânsito, todo mundo louco. Tem que se cuidar no trânsito, maluco. Hoje é Dia Internacional do Voluntariado. Pô, tô ganhando uma grana pra ser voluntário ali dos caras. Não, tu não é voluntário, cara. Pô. Por sinal, gostaria de engatar isso aí. Hoje a dona Maria Helena Johann-Petter, que é a líder maior dos parceiros voluntários, um dos projetos mais bonitos que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, tá recebendo a medalha, né, por mérito. Dia, né, justamente, são homenageados os grandes voluntários. Parabéns a ela, que é uma figura muito querida, muito batalhadora pelo voluntariado no Rio Grande do Sul. Muito bom. E também é dia da perua. Vamos querer homenagear alguém? É. Qual perua? Eu gostaria. Perua. Hoje é dia da perua. Será que é a caminhonete perua? Legal. Não pode ser perua. É acho que perua. Carvalho, aniversário da Tânia. Cara, eu queria mandar um grande beijo para a Tracy Chapman também, que é nesse dia que é dela. Perua. É perua? Uma grande perua, cara. É mesmo. Eu não sei, perua tem. Perua, se tu olha aquela mulher perua, toda maquiada, toda de salto alto, toda montada e tal, essa é a mulher perua. Sim. Né? O que não é pejorativo. Sim. Né? Pô, a mulher lá se empetecou e tal, se empiruou toda, é a perua. Aham. Mas será que é essa perua que nós estamos falando? Será? Ou será que é a mulher do peru? Mas eu acho que com o passar do tempo, inclusive, a perua mudou de significar, né? Essa cara, perua mudou de status, né? Isso. Não dá pra deu uma caída. Não dá pra confundir a galinha com a perua, né? É, não confunda. Não, não, mas referência não, né? Mas muitas são vezes aves diferentes. Mas muitas vezes é a mesma. A perua também é a galinha. Pode estar junto. Pode ser. Pode estar na mesma pessoa. E a partir dessa semana chega tão esperada a hora de pegar o peru do Nelson, né, gente? Peru do Nelson, a partir essa de quarta-feira, né? Que beleza. Então, pra quem não sabe, pra quem não tá ligado, a RBS no final de ano brinda seus funcionários, seus colaboradores com um kit peru e champanhe, né? Lombo. Mais, lombo, peru, champanhe, presunto, linguiça, aquela E aí é popularmente conhecido como peru do Nelson. É o peru do Nelson. Mas você prefere o lombo do Nelson ou o peru do Nelson? Ah, o peru, peru. Toda vida. Toda vida o peru, é. A linguiça do Nelson é uma... Cara, e por favor, não faça aquela pimpinha. Eu fico em cima dela o ano todo, cara. Sabe que agora pensando nisso que tu tava falando de pegar o peru, aí eu fiquei me lembrando, caramba, aí vem o velho pensamento igual e comum a todos, né? Pá, parece que foi ontem que a gente foi ali pegar tal o peru. E aí fiquei eu aqui pensando, talvez por isso que a gente tem a sensação das coisas serem tão rápidas, porque algumas coisas são tão marcantes e tão únicas durante o ano, que quando elas se repetem, tu tem a impressão de que, bah, foi agora. O resto não, a vida vai indo, né? E uma salva de palmas pro nosso empresário Vitor Kramer, que anos anteriores pegou o peru e esqueceu dentro do porta-malas do carro. E lembrou cinco dias depois. Ele tem muito show do prejuízo. Já tava o peru com franja, né? Meu, ele deixou descongelar e estragar o peru dentro do carro. Não, ele assou o peru dentro do carro. Dentro do carro. É, exatamente. Ele tem muito show do pretinho pra não vender. Ele pegou o peru na quinta e aí na terça-feira... O peru tá lá no meu carro. Aliás, falando em Vitor Kramer, abraço pra Venâncio Aires. Baita balada na Sova, Sociedade Olímpica de Venâncio Aires. Tava demais, lotada a Sova. Muitas pessoas carinhosas com o Pretinho Básico. Show de bola. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. A Ivete Sangalo, nossa querida amiga, foi internada em Salvador com quadro de meningite. Meningite, não chego perto. Seu caso não é grave e ela está em repouso. Segundo nota divulgada pelo hospital, ela encontra-se em repouso com uso de medicações leves, quadro neurológico estável, lúcida, orientada e ativa. É o tipo mais brando de meningite. É. Não, já foi descartado o meningite tipo ela tá C. Dançando no quarto, ela tá ativa, a Ivete Sangalo ativa. A Ivete é muito ativa, a Ivete é hiperativa. A Ivete que elogiou, ela é passiva, às vezes. Que elogiou bastante, o Neila tá demais hoje. A Ivete que elogiou bastante as fotos da filha da Monique Evans na Playboy. É mesmo? Diz que a garota é sensacional. Ela é muito sincera, a Ivete é muito sincera. É muito sincera. Tu já deu em cima da Ivete, né? Eu nunca dei em cima da Ivete. Uma transmissão ao vivo do planeta, tá no blog do Pretinho. Véter e Ivete. É uma tenteada. O que aconteceu é que eu quis ser gentil, representando a família RBS, agradecendo a Ivete Sangalo no planeta Atlântida. E casquei um beijo na bochecha. O que é isso, companheiro? E o que acontece? A Ivete Sangalo é gato escaldado, porque sempre que a Ivete vem aqui, o Porã tenta agarrar a Ivete. Sempre, sempre. Inevitavelmente. Sempre ele tenta agarrar a Ivete. Aí ela foge do peru. Ela foge do peru do Porã. Menos isso, E aí, dessa vez, quando eu fui dar um beijo carinhoso nela, ela se assustou pensando que eu queria pegá-la também. Mas não, não quero pegá-la. Nunca vou querer pegá-la. Mas agora esse ano eu vou tentar de novo. Vai tentar de novo? Vou tentar de novo. Abraço, Thaís. Eu lutei boxe com ela, com aquele roupão dela. O Amaral também lutou boxe. Maurício. Super bem. Quase acertei. E ela, tomara que você recupere, que ela tem uma programação no Rio Grande do Sul, né? Dia 11 ela vai estar no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, é verdade. Quem também está internado, queridos, é o Chico Anísio. Menos de um mês depois de receber alta, o humorista de 80 anos voltou a ser internado no Rio de Janeiro. O Chico... Hoje, cara. Depois daquela matéria. Ontem uma baita homenagem do Fantástico. Eu achei que ele homenagem tinha despedida ontem. Já, né? Uma coisa meio por assim. Por isso né? Que eu me assustei. Então, eu cara, também. Ele viu isso aí e acho que agora vai. Pois então, o Chico tá com uma contaminação por fungos e tá sendo tratado com antibióticos. É brabo se contaminar com fungo, né, Magnata? Eu mexo muito com planta. Eu geralmente tô com um funguinho. Funguinho lá debaixo do dedão. Geralmente com funguinho debaixo da unha. Onde eu guardo ali uma reserva. Poluição cancela centenas de voos em Pequim. Mais de 530 caramba. Voos foram cancelados desde ontem no Aeroporto Internacional de Pequim, o segundo mais movimentado do planeta. A nuvem cinza também provocou o fechamento das principais estradas que ligam Pequim ao norte do país. A poluição é provocada pelas várias centrais térmicas de carvão, as indústrias da metrópole e também o grande número de automóveis que circulam por Pequim. É muita fumaça, né, Magnata? Muita fumaça. Muito carvão também, né, pô? Muito carvão queimado. Acidentes na serra nesta madrugada elevam para 15 o número de mortes em acidente de trânsito no fim de semana no Rio Grande do Sul. 15? Não baixa disso, né? Não vou comentar mais. Não baixa disso, né, cara? As lojas de Santa Catarina ampliam o horário de atendimento a partir de hoje. Nesta semana ficarão abertas até às 9 da noite. Feito. Nas principais cidades catarinenses. E a partir da próxima semana passam a atender até às 10 da noite. Aos domingos as lojas vão ficar abertas a partir do dia 18. Paraquedista morre durante gravação de programa do Sport TV. O Júlio Tedesco, de 54 anos, caiu no mar e não resistiu aos ferimentos. Exatamente. O profissional fazia manobras de sky surf quando perdeu o controle do equipamento no Rio de Janeiro. Ele tentou se soltar da prancha, mas acabou caindo no mar na Barra da Tijuca. O Tedesco foi resgatado imediatamente, mas não resistiu aos ferimentos. O paraquedista deixa uma esposa e um filho de 15 anos. Uma esposa não, né? Esposa. Paraquedista deixa esposa e um filho de 15 anos. Bom dia, Brasil. Mostrou as imagens hoje pela manhã e realmente é impressionante, assim, o que aconteceu com esse cara. Que é exatamente. Sky surf? Sky surf é quando tu pega uma prancha. Uma pranchinha. No ar. Tipo tu aquelas... surfa um pouco, daí depois tu abre o paraquedas. Paraquedinho. Tu salta... No caso, esquecemos o paraquedas. Não, meu. Tu salta com uma prancha nos pés. Com uma pranchinha e vai fazendo manobras lá no ar. Depois quando tu... Ah, que bom. É, e depois tu abre um paraquedas pra pousar. Tá, mas e aí ele tentou se livrar da prancha. Da prancha, foi isso? E não conseguiu? Não conseguiu, sim. Ele se enrolou, né? Ah, ele se enrolou na prancha e as cordas? Ele teve problemas com equipamento. E aí... Sim, aí... Aí não caiu tem, de qualquer né? jeito, caiu no mar. Água, caiu e aí mar. Caiu de qualquer jeito. Foi, tem que falar da morte do Sócrates também. Sócrates, doutor apesar Sócrates. Apesar de não ser talvez um destaque no Clique RBS, mas é um dos maiores esportistas que o Brasil já teve e morreu... Verdade. Em decorrência da prática esportiva, né? Não, não, decorreu em decorrência do abuso do álcool. Não, não, o álcool ajudou ele no sabe fim que... da vida, mas a prática esportiva que acabou o Sócrates ele. Foi um dos maiores jogadores que eu vi em atividade, né? Sempre o cara porque, que morre é um dos maiores. Mas não, mas é, cara, é assim e não, não tem como não lembrar. O mais fascinante do Sócrates, além de jogar muita bola, é o extra-campo. O extra-campo dele. É o envolvimento político dele. Exatamente, na democracia, própria democracia e corintiana. É um jogador de futebol médico, né? É. Um jogador de futebol além que não. fez medicina, né? E o depoimento dele, né, dizendo que nessas horas que tu tem que solicitar um quadro clínico ou alguma coisa de um médico, é difícil ser médico. Ele disse que o cara não tem como me enganar. Ele me diz uma coisa que eu já tô sabendo o resultado, entendeu? E aí ele disse que a experiência dele, quando começou a receber as notícias do quadro dele, né? O que estava acontecendo, ele disse, é muito sério. Muito sério. Ele disse, no caso dele é diferente, ele não foi um jogador de futebol médico, ele era um médico que virou jogador tardiamente até, né? E hoje no Caderno de Esportes da Zero Hora tem várias frases do Sócrates, né? Uma delas, ele dizendo que a minha agenda dura só daqui a 10 minutos, eu só vivo hoje. Uma história muito louca. Mas isso foi depois agora da 50 anos, sim, né? Tá com 50 anos. Não, é por isso que ele falou. Não, ele não falou isso em relação à vida, assim, no dia a dia, da maneira que ele encarava ela. Foi depois do problema todo constatado e da crise que ele acabou tendo. Sim. Aí ele disse que, olha, eu não tenho previsão alguma. Se vier lucro. Uma outra pena, frase, né? Tô procurando o jornal aqui, porque teve uma frase que a gente leu no programa esses dias que é do Sócrates, que é dele? Aquele das gurias que estão bebendo não, igual ao pai. Era o outro Sócrates, cara. Não, é dele aqui, tem aqui, ó. Ah, que antigamente elas cozinhavam que nem a mãe e agora bebem. Agora estão bebendo igual ao pai, é do Sócrates. Muito boa frase, hein? Muito boa frase. É, e um jogador inteligente absurdamente no campo, cara. Barbaridade. Pô, e de uma família de três craques, né, cara? É, e pouco ele é irmão do Casagrande hoje. E irmão do Raí, né? Como sim, assim não. No Casagrande? Não, ele não é irmão do Casagrande. Não, não é irmão. Casagrande não. Só de Casagrande. Não é de sangue. O Raí é só de balada. É irmão de balada. De futebol, de balada, com certeza. O Raí é irmão dele. Isso pouco se pensei que ele fosse irmão do Casão, cara. E pouca gente da geração atual sabe que o Raí é irmão do Sócrates. Não, a geração nova. E o Raí é o irmão mais novo. E ele, na verdade, no início ele era santista. Muito engraçado, porque ele jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. Foi ali que ele começou a se destacar e tal. E hoje apareceram alguns gols dele. Aquele gol da seleção que o Falcão jogava com um ele. Absurdo aquele contra gol. A União Soviética. Um que ele vai limpando todo mundo. Dá um canudo Copa, de fora de da área. E o calcanhar, cara. A característica calcanhar, maior dele. Né? 4 anos depois ele errou o pênalti, né? É, contra a França, né? E o Corinthians homenageou o Sócrates com um punho cerrado pro alto, como o Sócrates fazia no começo do jogo. Aliás, toda a rodada teve um minuto de silêncio em homenagem ao Sócrates. E no começo do jogo entre Corinthians e Palmeiras, os jogadores fizeram, enfim, o punho do Sócrates e acabou o Corinthians sendo campeão um brasileiro. Um filósofo a menos, né? E a loucura é essa, né, cara? O Corinthians, time do cara e... o ídolo do clube. Incrível, né? O cara morre no dia em que o clube conquista o Campeonato Brasileiro. Não, e o Zico falou sobre isso, que a importância do Sócrates era tamanha que ele morreu no dia mais importante para o futebol brasileiro. E aí, hoje de manhã... E pra torcida corintiana. Eu fiquei sabendo também que ele disse que gostaria de morrer num dia de clássico que o Corinthians fosse campeão e o cara acabou falecendo. Que coisa. Sério, e é interessante dia. Também ele ter morrido antes e não depois, porque depois não ia ficar a mesma coisa, né? O ídolo morre antes. É, verdade. Sim. Que incrível. Eu vou querer escolher meu dia de morrer também. Qual vai ser? E uma das fotos, 30 de fevereiro. Uma das fotos marcantes do Sócrates é ele jogando bola com o presidente Lula com a meia do Inter. Que é uma ninguém entendeu por quê, porque ele tava lá. O Sócrates com a meia do Inter. Ou seja, tá todo mundo batendo uma bola com os uniformes do Corinthians, sim, né? Porque o presidente era corintiano. E uma meia do Inter nas pernas do Sócrates. Tá na zero hora essa foto. Não achei muito marcante. E a última, o último destaque aqui. A semana começa com sol, mas chuva chega na quarta-feira. Vai começar a chover quarta-feira. Apesar da instabilidade, o calor vai continuar com máximas ultrapassando a barreira dos 30 graus nos próximos dias. Virgem! E eram estes, então, os destaques do Clique RBS para este início de dezembro. Já 5 de dezembro é ainda início. É verdade, amigo, dia do pagamento, né? Dia do pagamento. RedeTV paga hoje? É a Clique Record. Todos os dias 5. É mesmo? Mas tem contra-cheque lá, Marcelo? Tem contra-cheque ou é nota fiscal? Como é que faz o pagamento lá? É dízimo, né? Através do dízimo. Ah, dízimo. É verdade. Exatamente. Mas tem vínculo? Tem vínculo empregatício? Tem vínculo com a empresa? Tem plano de saúde e tal? Exatamente, tem. Tudo certo. Tá, tem benefícios, tem benefícios. Tem benefícios, tem puras. É verdade. Tem puras. É verdade. A americana foi presa, viu, por jogar bandeja de macarrão numa amiga. Acontece. Olha a imagem, ó. Quem aqui nunca jogou macarrão num amigo? É verdade, né? Eu nunca joguei macarrão num amigo. O goleiro do Bruno tem um amigo que é macarrão. Jogou outra coisa. É amigo e é macarrão. Verdade. Jogou a mulher no macarrão, né? Homem é resgatado ao tentar entrar em casa. É verdade. Tentou pela chaminé. Ah, ele é o Papai Noel, Marcelo. Ficou entalado, hein? É verdade, bem entaladinho, olha lá. Ele ficou envergonhado e cobriu a cara na hora de ser preso. É verdade. Quem ganha um ser humano bandido que cobre a cara? É verdade. Na hora de ser preso. Vergonha não tem a te fazer, né, Marcelo? Pior do que isso é o cara que cobre com pano a algema. Não tô sendo algemado. Eu acho que das imagens dele da vila pra sociedade. É verdade. É a última coisa que ele deveria se preocupar no momento da prisão. É verdade. Ele tá ali com 20 anos, estuprou, matou, esquartejou, deu pros cachorros e quer cobrir a cara, mano. Mulher é presa após baixar a calça e mostrar a nádega pro vizinho. É verdade, tem acontecido muito isso. Tem nádegas que são mostradas, tem que prender mesmo. É verdade, o Lelê ontem, depois do jogo, mostrou a nádega em pleno estádio Beira-Rio. Pra torcida do Grêmio. É verdade. É a vontade dele, né? É a vontade de liberar o Fiofó. É verdade, é a Libertadores do Lelê, né? Ela. Libera o Lelê. E cuidava lanche, hein, Nenê? Ô, Lelê. A mulher foi presa nos Estados Unidos. Se é no Brasil, um país sério, prendia o Lelê também no estádio Beira-Rio. Verdade. Mostrou a bunda, Lelê! Mas o Lelê tava dentro de casa, podia fazer o que quisesse. É verdade. Rolou bunda, Lelê. Rolou bunda, Lelê. Era isso. Era só isso, Marcelo. Mundo cão. Fraquinho, mundo cão hoje, hein, Marcelo? E é você, meu querido. É isso. Você que é fraquinho. Não, eu não. Da sua empresa aí, monopolista. Não entrou no mundo cão aí o acidente no Japão das Ferraris. Sim, só carro de luxo. Só carro de luxo. 14 carros. 8 Ferrari, 3 Porsche aí. Não, um Porsche. Tava lá, guri. Não vou lembrar agora, mas eram 14 carros. Foi sensacional. O guri tava lá. Eram meus carrinhos de controle remoto, né? É, teus carrinhos de controle remoto. Às vezes em quando uma brincadeira acontece. Dá problema, né, guri? Dá problema. 1:19, Mr. P. Os trigêmeos batem papo no útero enquanto esperam a hora de vir ao mundo. Um deles fala: quando eu sair daqui, quero ser eletricista. Iluminar tudo. Porque aqui dentro é uma escuridão, aí me dá medo, fico todo borrado aqui dentro. Aí o segundo bebê completa: eu vou ser encanador pra dar um jeito aí nesse aguaceiro que rola aqui dentro. Aí o terceiro diz: eu vou ser policial, meus irmãos. Meus irmãos. Pra prender aquele careca que vem aqui toda hora encher o saco da gente. Ai, que amor! Ai, cara. Eu gosto. do careca que vai chorar. Gosto, gosto. Gosto de careca. Tenho saudade da minha mulher grávida. Gosto. Cabeça da mulher. Opa, isso é o desejo, cara. Por que tu tá falando isso olhando pra mim, cara? Hã? Por que tu fala olhando pra mim essas coisas aí? Porque tu tá grávido? Minha mulher tá grávida. Ó, então aproveita. Então aproveita. Riso, sorte tua. E olhando pra mim, eu gosto. Ah, velho. Estranho, cara. Não. Pois é, tem gente que não gosta, né? Mas é legal, cara. Eu gosto. É bem legal. Gosto da minha mulher grávida. É um bom momento. Eu vamos lá pra fora, então, eu não quis falar, calma, mas cara, eu calma. Pensei mesmo que é legal, foi agora. É bem legal. E aí eu fiquei quieto aqui, mas é interessante. Tu falou, eu vou dizer que é legal. Lembrei da música de Ivete Sangalo também. Não deve ser. Bom, não. Não, mas tá bom assim, né? Continuando então, meu compadre. Só mandar um abraço pro Marco Melo, lá de Santa Cruz do Sul. Quem? Santa Cruz do Sul, um parceiro lá de. Marco. Marco Melo. Marco Melo. Na sexta-feira aconteceu o Réveillon da RBS, da Atlântida. Certo. Junto à Liga Feminina do Combate ao Câncer. Lá em Santa Cruz. Foi antes. Pra poder ter as imagens e tal, né? Então já acabou. Baita festa lá. Pra os colegas da RBS TV, pra o pessoal da Atlântida lá, o Márcio Paz também tava lá comandando toda a festa. Nunca foi convidado? Não. Nunca foi convidado pro Réveillon da RBS? Nunca será. Sério? Nunca chegou um convite. Cara, eu acho que o maior desejo de todo mundo é um dia ir no Réveillon da RBS. O meu é. Vai estar aparecendo na chamada. Mr. P vai estar em Lajeado no Réveillon da RBS. Ano passado estávamos no de Santa Cruz, mas sexta-feira estaremos eu e Mr. P em Santa Cruz, na Spirit, na festa da galera da Souza Cruz. Pô, demais. Oba, cara. Mandou um abração também pro pessoal da Centenário, que foi lá no que foi onde a gente se reuniu pra almoçar com os Fagundes ontem. Ontem foi o encerramento da machada da Panvel, que a gente passou o ano inteiro viajando. Pô, com eles. Pô, tu nunca me convidou nessa machada aí, Magnata? Tá. Pô, eu tô louco pra machar contigo. O pessoal do Centenário também ficou ouvindo lá direto o Pretinho. Contaram um monte de história. Ele contou, né, tem que contar uma do Nego Velho lá. Diz que tava o Nego Velho num balcão lá, num galpão de uma casa. E o cara entrou e bateu na porta do Nego Velho. Quê? Uma esmola! Bota por baixo da porta aí! Um abraço pra rapaziada lá do Centenário. Subdistrito do Jacaquá, no Alegrete. Mateus, mas o que é isso? Subdistrito do Jacaquá. Todo mundo tá ligado. No Alegrete. Todo mundo sabe onde é que era. Alegrete, todo mundo sabe o Jacaquá. O Potter saberia agora dizer onde é que é o Jacaquá. Jacaquá. Jacaquá no Alegrete, dois rapazes da cidade foram fazer uma pescaria. Mas na fazenda do Nego Velho, né? Macreta. Onde o Nego Velho era capataz. Mas no grosso do inverno, menos 2 graus de sol a sol, quando os rapazes chegaram no galpão, olharam pro Nego Velho tomando mate ali de bombachinha, uma camiseta de campanha política. Jair Soares. Um chinelo de dedo e a friaca pegando, né? Os caras apavorados ali olharam. Mas o senhor não tá com frio vestido assim? O Nego Velho olhou pra ele, deu uma cuspida no chão. Puf, ajeitado no mate. Ai, querido, eu vou até dizer, pode até nem parecer, mas o que tá quente pra mim é esse sapatinho aqui, querido. Guilherme Chaves, lá do Alegrete, do Jacaquá. Mandar um beijo pra Ingrid Calheiros. Olha aí. Aniversário hoje, a filha do Luciano Calheiros. Skatista, nossa amiga. Tava parceiro na televisão, Calheiros. Tava, né? Que legal. Ele é botafoguense, né? Então, botafoguense sempre fica emocionado na última rodada. Mas é que o Neto tá falando da parceria dele com a filha. Os dois andando skate no Patrola. No Patrola pro Rio Grande do Sul, que passou sábado. Muito legal, cara. Muito emocionante. E aí, Parazinho? Eu quero mandar um abraço pra Cassiano, que é um gurizão que tá fazendo... Cassiano? Cassiano, não é o da... Não é da coleção? Não é o daquele. Quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Isso, e é bem isso aí que eu olho mesmo. O Cassiano é um gurizão gremista que tá colhendo vários depoimentos sobre o Estádio Olímpico Monumental. Opa. Porque daqui a um tempo não teremos não mais vai o Estádio ter mais, Olímpico. É, né? É que vão implodir. E aí eu fui convidado por ele pra prestar um depoimento sobre o Olímpico, né? Falando de um jogo inesquecível que vi no Olímpico. O meu escolhido foi o da Libertadores de 83, o primeiro título do Grêmio. Certo. E foi emocionante falar sobre isso, né? E se dar conta de que em breve não teremos mais esse patrimônio da torcida gremista, que é o Estádio Olímpico Monumental. Eu fico imaginando o último jogo no Estádio Olímpico. Exatamente. Os caras não vão sair de lá. Vai terminar o jogo e a torcida do Grêmio vai ficar lá dentro, cara. Ninguém vai ter coragem de sair. Aí, pô, vai ser emocionante. Já implode tudo junto. E o Cassiano tá colhendo esses depoimentos, né, pra fazer um possível documentário. Foi muito legal falar sobre isso. Parabéns ao trabalho que ele tá fazendo, porque talvez alguém da direção do Grêmio nunca tenha pensado nisso, né? Ah, é isso vai aí. Chegar um e-mail dizendo. Olá, fazendo isso, PBs. Meu nome é Laércio e tô mandando aqui. Não, a direção do Grêmio tem coisa mais importante pra pensar. Não, tá bom, suba. Ah, tá. Calma. Como pô, aliás, demais a entrevista do Odone ontem. Demais pra quem é colorado. Antes e depois né? do jogo. Demais pros colorados. Eu gravei. É. Vai ser o meu ringtone. É. Falamos depois do jogo quando o Grêmio ganhar. Voltando aqui, ó. Olá, PBs. O meu nome é Laércio e tô mandando algumas frases machistas ditas por familiares meus. Olha aí. Ah, não tem nada mais lindo que ver uma mulher lavando uma pilha de prato, né? Eu só discordo que é machista essa frase. Esse é o tio mamado, né? É o tio mamado. É. Aqui, ó. Os homens são os principal responsável pelos acidentes no trânsito, porque deixa as mulheres dirigir, né? É o mesmo tio aquele no churrasco de domingo. Aqui, ó, no mundo só de mulher não ia ter dinheiro, pois elas iam gastar tudo antes de ser inventado. Ah, eu e a minha noiva, nós nunca brigamos com esse negócio de data de casamento, já tá decidido. Elas escolhem o dia e o mês, eu escolho o ano, velha. É, e aí ele pede desculpa por elas serem tão machistas. Capaz. A gente não achou. Ô, Laércio, tá tranquilo. Achamos leve, Laércio. Valeu. Obrigado, Porazinho. Nada. Fazer os classificados do Pretinho, tá na hora, 1h26. Muito obrigado pela audiência. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Maurício Amaral, pois não. Tá rolando ainda a enquete os melhores do ano do Sim, Pretinho Básico. O prêmio Pretinho 2011. Básico 2011. Você entra no blog do Pretinho agora pra votar ali nos melhores do ano nas seguintes categorias. Uhum. Marcos Pianjas. Morto do ano, chato do ano, gostosa do ano. Mico do ano. Queda do ano. Isso aí. E já bateu em 27 mil votos. Já. 27 Boa. Mil votos. O que ganha? Menos que ganha semana. Pra entrar no site e votar, no blog e ganhar? Prestígio. E votar. Ganha não ganha nada? Alegria, né, de estar contribuindo de com... Quer dizer que as pessoas não ganham nada e 27 mil nada, pessoas já entraram pra votar. Nada, não ganha nada. Que beleza. Ganha a alegria de estar conosco brincando aqui. Fazendo parte da história, né? Fazendo, sendo um grãozinho neste enorme deserto que é o Pretinho Básico. Exatamente. Qual é a coisa mais importante para um homem hoje em dia? Almir, qual é a coisa mais importante? Hoje em dia, a coisa mais importante para o homem é saber andar de skysurf. Não, cara, diz o nosso ouvinte aqui que a coisa mais importante para um homem hoje em dia é pegar mulher, meu querido. É pegar mulher. Eu resolvi vender um sensacional body grooming. Body grooming? Se vocês não sabem o que é um body grooming, perguntem para o Joel. Qual Joel? Trata-se de um aparador elétrico de pelos. Agora sim. Olha, eu tô precisando. É moderno, que pode ser usado até com água, no chuveiro ou na pia, que retira os pelos de todos os recôncavos de seu corpo. Inclusive o recôncavo baiano, né? Inclusive no sul da Bahia, ali, lugares nunca antes navegados. Não bate o sol lá. O aparelho nunca foi usado, obviamente, está novinho, lacrado na caixa, com todos os acessórios e manuais. A marca é a melhor do mercado, Philips. Como diria o doutor Alceu, Philips. Motivo da venda, eu ganhei o produto numa rifa. Preço R$119,90. Nas lojas, este mesmo produto está sendo anunciado a R$140 em média. Quem estiver interessado deve escrever para aparador de pelos arroba Yahoo. Sim, o que o cara pronuncia depois, né? Tu usa em Yahoo! Aparador de pelos @yahoo.com.br. Muito bem. Oi, Maurício. Oi. O Dagô da RBS de Santa Cruz me passou o teu contato. Que legal. Dagô, gente boa. Gente boa. Gostaria de pedir para anunciar o meu Ford Ka nos classificados do Pretinho. Como sou publicitário, eu fiz uma brincadeira para vender o carro. Produzi foto, vídeo, site usando uma garota propaganda arriada e uma historinha. Confere lá em compremeuk.com.br. Compre meu K é com K. Uhum. K-A. compremeuk.com.br. O cara fez um site, velho. Que maravilha. Eu fiz um. Obrigado pela força, Ricardo Neis. Não, Ricardo Reis, perdão. Não, se fosse Neis, era golfe que ele queria vender. Sim. Ricardo Reis. Meu. Tá bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí também, o aparador de pelos. Pelas suas ofertas aqui no Pretinho. Eu me lembrei da história. Eu comecei a rir porque eu me lembrei da história do pai uma vez que a gente tava com os Fagundes fazendo um evento. E aí o seguinte, aí tinha um leilão de um quadro imenso. E nós num carro apertado, com toda a banda, com todo mundo. E aí, daqui a pouco, o pai pensou assim, vou fazer a minha média, né? Vou dar um lance no início, que aí alguém vai dar um lance, né? E vai ganhar esse quadro, vou fazer a minha balaca. Aí o cara perguntou, atenção, então vamos começar o lance inicial, 250! E o pai... 250! 250 pro Magno Fagundes, 250 pro Magno Fagundes, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, 250 pro Magno Fagundes, 250 pro Magno Fagundes, vendido pro Magno. Agora leva! Aí eu olhei pro pai, eu digo, onde é que nós vamos em festa, porra, esse cara? Ai, que maravilha! Onde é que anda o quadro hoje? Deve estar lá na sala da. Atrás do sofá, que no chão. Ah, o problema é nem pagar, né? É carregar na água. Não, não era, era um quadro, era bonito, só que o seguinte, cara, um troço gigantesco. Cara, é show do intervalo agora aqui no Pretinho Básico da Atlântida. Enquanto isso, você faz a mão de ligar pro seu corretor de seguro e pedir pra ele cotar o seguro do seu carro com a HDI Seguros. A HDI é de bate pronto. É um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por isso que na HDI você ganha duas vezes. Ganha dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa acionar o seu seguro. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte já o seu corretor. Vamos e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Esquinho, cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. 22 minutos para as duas, doutor Alcer. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Tudo bem, doutor Alceu? Doutor Pepe. Doutor Alceu, para o senhor não dizer que eu sou tendencioso, doutor Alceu. O senhor não dizer que eu sou tendencioso, que eu quero só os 5 primeiros lugares do Campeonato Brasileiro no final e tal. Só que é os 11. Eu quero, exatamente, eu ia dizer que eu queria os 10, é, mas ainda assim o senhor ia achar que eu seria previsível. Eu quero os 12, doutor Alceu. Os 12 primeiros lugares do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Uma dúzia, doutor Pedro. Uma dúzia, vamos lá, doutor Alceu. Credo. Começando pelo 12º. Vai demorar demais, doutor Mas, doutor Alceu, nós temos todo o tempo do mundo. Tá feliz, hein, doutor Pedro? Vamos lá, doutor Alceu. Na realidade, agora vai ser uma briga de uso de personagem. É, vamos ver agora. Dupla personalidade. Doutor Peter, o Inter ganhou, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. O Avaí empatou. O Figueira empatou. Também jogou com o Avaí. E o Grêmio perdeu, exatamente. Eu acho que estamos em época de Natal. Tá na hora ainda, dá tempo dos colorados comprarem um presente pro Rockenbach, né? Por favor. Não, e pro Celso Rotti também, que me tira o escudeiro gastando juiz, a bola. Né, cara? O juiz, agora, o escudeiro gastando a bola, cara. Valeu. Agora tem um culpado agora, porra. Tem um culpado. Não é um culpado, né? Não é um, né? O time do Grêmio realmente... E fora o pênalti ali, a quantidade de passe errado do Rockenbach ontem no Grenal foi um absurdo. E isso que o Fetter falou também é uma outra constatação, né? Substituições. Cara, o escudeiro, tô pra te dizer que o escudeiro era o melhor em campo, hein, cara? Porque o Douglas tava absolutamente apático, não tava afim daquilo ali naquele momento. Na verdade, o time Vitor foi só superação. Sim, superou. E a coluna do Paulo Santana hoje na Zero Hora diz muito do que foi o Grêmio ontem no Grenal, né, cara? Durante toda essa temporada, a direção do Grêmio errou e errou muito, né? A verdade, Porazinho, desculpa, não querendo tirar o foco do Grêmio, tá? Mas a verdade é que as duas direções, estamos falando de dupla Grenal. Sim, e o Santana fala das duas. As duas direções chuparam muita bala durante o ano. Não dá pra esconder, né? Contratações equivocadas, o Internacional vem se notabilizando em contratar medalhões que sem brilho. Mas a superação foi tu ir pra um Grenal de fim de campeonato com um treinador demitido, né? Com um treinador que tava demitido, com um time completamente sem interesse, né? Já algumas rodadas na competição. Mas o Grêmio jogou o que podia jogar. Eu acho que jogou. Mais do que aquilo, não dá pra esperar. Numa partida agora é torcer aí, né? 2012, melhor pra dupla Grenal e também pra dupla de Santa Catarina de Floripa, né? O Figueira, a sensação do Campeonato Brasileiro de 2011. Grande, grande campanha do Figueirense. Vacilou nos últimos jogos, né? É, mas tudo bem, gente. Tá tudo certo. O Jorginho já saiu, né? Jorginho pediu pra vamos sair. Vamos perder o Jorginho, vamos perder o Wellington Nem, vamos perder o Juninho, vamos perder o Bruno. Provavelmente vai muita gente mas embora. Mas não perderão o Marcos Piangas. Mas tudo bem, né, começa gente? Começa de novo, né? A torcida, né? Vida vai nova. Estar sempre junto com o Figueirense. Pro Internacional, a vida começa já na metade, na segunda quinzena de janeiro ali, quando tem já a primeira partida contra um time colombiano pra seletiva da Libertadores. Vai pegar ou o Tolima ou... O Inter na Libertadores. O Inter na Libertadores, na talvez pré. Talvez Once Caldas, talvez Nacional. Tem três times. Os Milionários, Once Caldas, Milionários ou Tolima. Mas foi bacana ver a vibração, eu como gremista, ver a vibração intensa do Beira-Rio na vitória do Grenal. Foi bacana ver que aquilo ali realmente teve uma importância tremenda. Só teve essa importância porque o Inter ganhou e o Curitiba perdeu. Sim. Porque senão ia ser tragédia. Tragédia, ia ser assim, ó, devastação total, de novo, né? Na realidade não adiantaria nem o Grêmio ter ganho. Se o Curitiba tivesse ganho. Exato. Mas o interessante é que nos dois últimos brasileiros a dupla Grenal se classifica para Libertadores na última rodada. Mas só ano passado com o Renato, né? O Grêmio também entrou. Recuperando a informação, se o Internacional perdesse, o Curitiba se classificava, né? Ou outro time, era Flamengo e São Paulo. São Paulo meteu três. Então o Grêmio poderia ter tirado o Inter da Libertadores. Sim. E o Figueirense mesmo que ganhasse do Avaí não entraria para Libertadores. Sim, porque a posição que iniciou a rodada, sim, o Inter estava atrás. Era Curitiba e Flamengo. Aí né? O Curitiba perdendo, mas o Inter perdendo também não ia. Mas a boa notícia é que o Leandro Damião fica, pelo menos até agosto, o Leandro Damião fica no Inter, né? Ou seja, e o Saima não marca mais ele, né? Essa aqui é a boa notícia também, né? É? Sim, né? Não, o Damião não joga. Não, muito, tudo bem. Mas o Damião vem se recuperando, né, cara? Ele teve a lesão, ele nunca mais jogou bem depois da lesão. Tem que ter um tempo até ele conseguir jogar. E o campeonato terminou. E aí, infelizmente, ele ficou parado sem conseguir fazer gol. O Luiz deu entrevista hoje pra Rádio Gaúcha e disse que o Damião provavelmente não vai sair do Internacional por duas razões. Nem o Damião quer sair, nem o Inter tá precisando de dinheiro. E o Jack, que foi campeão da Série C, 4-0. Muito bem lembrado! Falar dos campeão, né, doutor? Mais de 20 mil torcedores na arena. O Jack é campeão nacional da Série C! Espetacular. Eu esqueci de mandar um abraço pro meu compadre, meu primo e meu amigaço, o Kleber Xavier, que é o assessor do Tite, campeão brasileiro aí, né? O Tite também fez uma campanha, quase foi despedido no meio do campeonato, eles apavorados porque alguns resultados foram ruins, mas o Corinthians sempre teve o ali, André, né? Sanches que peitou né? E deixou a permanência do Tite, é verdade. Mas o Jack é o segundo campeão nacional em Santa Catarina, né, doutor Pianger? É verdade. E foi o primeiro, o Criciúma, Copa do Brasil. Muito bem. Um dos quatro grandes, só tem dois campeão nacional, né? E o Emerson Sheik, que coisa absurda. Eu colocaria Chapecoense entre os grandes também, nacional? Santa Catarina. Também. E o Emerson Sheik, que coisa absurda, ser tricampeão nacional consecutivo, né? É verdade. Entrar, né, no time que acaba sendo campeão, isso que é outra coisa impressionante. Cara. E o último gol do Corinthians foi do Adriano. O último, sim, gol que o Corinthians fez, ou seja, o gol que levou o Corinthians a ser campeão foi do Adriano. Cara, estrela, tem jogador de futebol que nasce pra ser campeão, pra botar faixa, o Alex é outro. Ou pra fazer gol decisivo. De alguma forma. O Adriano terminar, não foi na festa. Pra terminar hoje, 8 da noite, boa, das 8 às 10, 2 horas de duração, bola nas costas, o último bola nas costas de 2011. Com presenças da dupla Grenal, Danley e Fabiano. Que beleza. O Fabiano, em função do jogo que vai ter na quarta-feira no Beira-Rio. O Danley também. E o Danley vem falar do jogo de domingo, isso aí. Aí com o Romário, né? Aí com Danley com o Romário no domingo, né? E aí o jogo do Fabiano, a despedida do Fabiano do futebol. Quarta-feira no Beira-Rio. Vamos jogar, né, Pi? Vamos jogar. Hoje à noite, então, 8 da noite, com um sorteio de brindes aí pra rapaziada que estiver ouvindo Bola nas Costas hoje à noite. Muito bem, era isso de esportes. E o doutor Alceu ficou me devendo, então, os 12 primeiros classificados aí na chegada do Campeonato Brasileiro, né, doutor Alceu? Só o 7. Só o 5, então, G5. G5, então, doutor Alceu. Só um momentinho, doutor Pedro. O senhor não sabe de cabeça? Não me lembro. Ô, doutor Alceu. Em homenagem ao Sócrates, então. Vai. Frases de célebres bebedores. Boa. Às vezes um homem inteligente tem que beber pra passar o tempo ao redor de burros. Ernest Hemingway. Olha aí. Hemingway. Bebia muito. Seria esse. Baita borracha, esse Hemingway. Você não sabe quem é o Hemingway? Não. Tá. É o escritor norte-americano. Escritor. Eu prefiro beber pra garantir o emprego dos cervejeiros do que ser egoísta e me preocupar com o meu próprio fígado. Olha aí! Aê! Olha aí! Quem é que falou isso? O Jack Andy. Victor Kramer. Grande Jack Também Andy. Não sei quem é. Quando li sobre os problemas que a bebida causa, não tive dúvida. Deixei de ler. Annie Hagman. Olha aí. É tudo escritor aí, Pedro? Cara, eu não conheço Annie Hagman. Quando li, parece o nome de... Sabe que o Annie Hagman é um grande regueiro. Annie Hagman. Sabe como é que é, né, Magnata? Não, olha só que bela coincidência. 24 horas no dia, 24 cervejas numa caixa. Veio só. Steven Wright escreveu isso. Estava certo, Steven Wright. É, mas não é Wright. Eu sei que não. É do José Roberto Wright. Quando bebemos, ficamos bêbados. Vai quando ficar. Ficamos bêbados, dormimos. Quando dormimos, não pecamos. Olha aí, ó. Quando não pecamos, vamos pro céu. Beba e vá pro céu. Então quem bebe vai, vai pro céu. Uma bela associação. Cedo ou tarde. Luiz Henrique Jorge. Ele é de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Don't touch me. Pra minha frase não, famosa é a do Jânio, né? Por que que o senhor bebe? Bebo, ele diz, né? Bebo porque é líquido. Se sólido fosse, comê-lo ia. E o português, né? Corretíssimo. Ah, pois é. O sábado agora tem balada do Pretinho. Mas não para. Não para. Nem é a segunda última do tempo. É a última balada do Pretinho. É o fim da balada. É o fim da balada do Pretinho. Em 2011, evidentemente. Claro. Vamos estar em Xaxim, Santa Catarina, neste sábado na Maltaria. Em francês, Xaxã, né? Xaxã. Vamos para Xaxã, Santa Catarina. Ô, meu, neste sábado, na Maltaria. Tá, eu tô com uma demanda aqui pra liberar pra nossa audiência faz uns dias. Queria falar quando a Rodaica estivesse aqui. É sobre a perda de peso entre homens e mulheres. Por que que homens perdem peso mais rápido do que as mulheres? Boa. É por uma questão hormonal. Ah, eu sabia. Questão hormonal faz com que as mulheres tenham maior teor de gordura e por isso mais dificuldade em perder peso. Se um casal acima do peso, Marcos, começar a fazer a mesma dieta e a mesma atividade física, o homem vai perder peso mais rápido do que a mulher. Deixa eu mandar uma mensagem. A questão lá pra casa é que eles têm, o homem tem o metabolismo mais rápido que o da mulher. Sim. Os homens têm mais músculos do que as mulheres, enquanto isso, mulheres têm o maior teor de gordura. Portanto, homens e mulheres precisam de exercícios e dietas diferentes. Então para de incomodar o cara pra ir na academia com ela. Procura, ai, amor, vai comigo na procura academia. Um endocrinologista, o profissional da medicina. Endocrinologista. Que vai fazer todas as dietas, enfim. Legista. Vai avaliar a tua... Endocrinologista. Endocrinologista. Endocrinologista. Ele é que limpa a piscina, põe cloro. Não, cara. Endocrinologista. Mas então, fica a dica aí. Se você tá se sentindo descontente com a sua forma física, faça alguma coisa pra mudar. Calma. É isso aí. Né? Manda, Mr. P. Minha mãe achava que eu era vidente quando eu era mais novo. Ela falava, adivinha só quem vai apanhar quando chegar em casa. Ontem eu encontrei um cara que é um mestre cervejeiro, que tava lá em Santa Cruz do Sul, lá almoçando. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Mestre cervejeiro, e ele disse uma coisa, cara, que eu nunca tinha me tocado. Sabe que a cerveja bebida gelada demais, como é aqui no Brasil, ela tá bem. Ela é muito acima do que ela deveria ser, é o que dá barriga. É o que dá barriga, cara. Se a cerveja fosse tomada na temperatura ambiente, né? Ela daria muito menos barriga. O que causa esse volume abdominal, muito vem a combinação de estar gelada demais. Eu vou me permitir discordar do teu amigo mestre cervejeiro. Ele é um estudioso disso há muitos anos, cara. Ele é um senhor de 78 anos. Tá gaga já. Não. Mas ele já era famoso aos 30 anos. Né? Tá magrinho. Tomava desde seis, eu acho. O da barriga eu não sei, mas eu já ouvi falar que se toma a cerveja numa temperatura que não é ideal aqui no Brasil. Sim, a gente gela demais. Falar que a gente gela demais, que estraga até o sabor dela. Porque essa cultura do gelado vem em função, imagina, do calor. Exato. Calor. É óbvio. Mas exato. A gente gela demais. Em qualquer lugar do mundo ela é tomada... Ambiente. O ambiente deles depende, qual ambiente? É um ambiente na Alemanha no inverno Na Jamaica é geladinho que a galera toma lá, galera. Sempre ouvi dizer, cara, que a cerveja é o pão líquido. Mas é. Isso. É que independente da temperatura, ela vai te inchar. Por isso que tu cortou o pão, mas o inchar é diferente da barriga. Entendeu? É essa gordura abdominal. É isso que ele tava citando ali, que os estudos levaram a isso, né? Certo. Nem eu sou um especialista. E não é lenda que dá barriga mesmo. Hã? Não é lenda, dá barriga. Não, dá barriga, claro, porque dá. Pelo volume, é que nem comer muito pão, né? Muita, claro, muito, claro. É, muito carboidrato, aí, só carboidrato, é massa. Aí, e a barriga durinha aquela. Barriga durinha. Aquela barriga orgulhosa, sabe daquele cara que tira a camisa, sim, sai orgulhoso, sim, com aquela baita barriga. Assim. Barriga prosperidade. Como é que é? Meu avô seco, toda a família seca, assim, né? Alta e seco. E ele tinha só uma bolinha. O Cagê, Cagê, né? Bolinha do Cagê. Ah, orgulho. Era uma bola do nosso tempo de guri, bola 5. Bola número 5. Bola número 5. Ah, lembrei do fim de semana agora. Eu também. Eu vi os vídeos. Tu viu? Que demais aquilo, né, meu? Mas vamos falar de coisa séria, gente. Coisa séria, ó. Assalto no Cachimbo, na Zona Sul. Lá no Cachimbo, Magnata, lá no Cachimbo. É o Morro do Cachimbo, pra quem é, é a praia, a praia do Cachimbo, né? É a praia, é, morro, é, a, é, até, é o conglomerado Cachimbo. É um lugar na Zona Sul que é muito legal ali de ficar tomando um mate no final da tarde, né? O pessoal vai muito ali. Amigos meus foram assaltados no Cachimbo. E não foi só hoje, fiquei sabendo que ontem também teve assalto. Armados, eles fazem arrastão assaltando todos ao mesmo tempo. É uma pena acontecer isso, pois é um dos lugares massa pra passar o final da tarde tomando um mate e bater um papo com os amigos. Pra quem gosta de frequentar o lugar, fica o alerta. E realmente é um lugar lindo. E muita gente vai lá, é bom a gente alertar. Exatamente. Achei importante divulgar no Pretinho, pois sei que muitos dos frequentadores escutam o programa. Agradeço muito a vocês por ajudar a divulgar e evitar novos assaltos. Ah, obrigado, manda aí um fiadapu. Né? Fiadapu. Pra esses marginais e um povo tranquilo. Pra os meus amigos que foram assaltados e pra minha namorada Sabrina, que amo muito. Quem mandou aqui foi o Diego Schaeffer. E realmente é um lugar muito legal de ficar ali. Galera vai bastante no domingo, no final de semana. E é como a galera se distrai com a beleza, não percebe a aproximação de... Rapaziada fica ali curtindo a beleza do Guaíba, né? E aí, mas no tempo que eu ia nesse local... Curtindo a beleza do Guaíba tem nome, né? A gente vai optar por omitir o nome aqui, o verbo, né? Fica curtindo a beleza do Guaíba. Ah, certo. Mas impressionante que no tempo que eu visitava esse lugar, a polícia passava bastante lá. É. Não deve estar passando mais. Também não passa mais. Passem lá, então. Manda um abraço aí pro William e pro Carlos, que são do Demai lá, são amigos, estão sempre ligados no Pretinho também. Tem que mandar uns abraços também aqui, meu. Agora é tarde. Ah, manda abraço, Marcos. Não tem problema, pode mandar abraço. Billy, do Colégio Leonardo da Vinci. Billy. Sempre nos pede abraço. Billy! Fã do Pretinho Básico. Também a Amanda, que me parou no Barra Shopping lá na quinta-feira passada. Ah, sou fã dessas aí que sim, passam um pouco na emoção, sim, sabe? Sim, não precisa tanto, né? Que isso. Tem umas, Marcos, as pessoas têm carinho para conosco. Não, mas não precisa, não precisa. O Marcos não gosta de muito carinho. É que a juventude, hoje em dia, a juventude, ela insiste em demonstrar demais. Ah, não faz assim. E aí assim, fica meio teatral, é meio, ai, restart, eu te amo. Luan Santana, ele desmaia. Coraçãozinho, coraçãozinho. Tudo mentira. Esses dias, olha só, uma menina pediu para tirar uma foto comigo no Parque Moinhos de Vento, no Parcão, aqui em Porto Alegre. A menina chegou, uma menina de 12 anos, 13 anos, ela e mais uma turma de amiguinhos. E aí, na hora de tirar a foto, ela botou a máscara do Ben 10. Pra tirar a foto comigo. Daí eu apertei pra ela, pô, mas então... queria tirar uma foto comigo, agora tu não aparece na foto. E ela, não, mas o que me interessa na foto é tu. Ai, que amor! Que é o Ben 11, né? Eu tô de Ben 11, 10. Né? E abraço a todos que pediram para serem lembrados aqui em Venâncio e que, nome por nome, eu confesso, não lembro. É difícil, né? É difícil. Tá bem. Vai daí, meu compadre. É, aproveitar para mandar um abraço. Vai mandar pro abraço também, compadre. Chega de mandar abraço agora. Não, é que a gente teve com o Galpão Criolo, que é um produto da empresa, e a gente teve lá na 18ª Obearte, que foi mostardas. Então, na verdade. Pra quebrar, né? Ai, que beleza. O Evaldo é o nome, Bárbara. Evaldo, mano. É o nome de nego velho. Chegou no bar e pediu um whisky duplo, querido. Mas que é isso, Evaldo? Brigou de novo com a tua mulher? Essa vez foi terrível. Dessa vez ela terminou no chãozinho, querido. Ah, D4. Ué! Quer dizer que as coisas mudaram, então? E o que ela falou? Sai daí debaixo dessa cama, safado! falou em Evaldo, qual foi o nome esses dias, porém, que entrou no ar no pijama, a gente brincou com a terminação som. Entrou um ouvinte que a gente despertou e que terminava o nome dele com som, a Dilson, uma coisa assim. Aí eu brinquei, não, então parei um pouquinho pra uniformizar a coisa, nós vamos te homenagear nos tratando com a mesma terminação. Então vai ficar assim, Poração, Cajeson e o Cajê na hora, e o Pisson. Porque acabou favorecendo o Pisson, Mr. P, né? Porque não Pisson. É lá essas coisas. Ah, meu Deus, mas enfim. O que é que tem aí, Porazinho? Eu vou contar uma piada velha! Piada velha do Porão! Ah, escritório de espionagem do Che. Se tiver dúvidas, o Che checa. Que loucura. Aí, no último esforço, antes de morrer, o velhinho segurou na mão da mulher e disse... Ah, querida, quando voltei ferido da Primeira Guerra em 1918, você estava ao meu lado. Quando me soltaram do campo de concentração em 45, você me esperava, querida. Sem conter as últimas lágrimas, continuou. Querida, minha velha. Ai, minha velha. Minha velha loja teve que fechar e fiquei sem um tostão. Você sempre esteve comigo. Há alguns anos, quando o médico diagnosticou esta doença, você estava lá comigo. Oh, meu amor. E agora estou aqui morrendo. E você está ao meu lado. Engasgado de emoção e do esforço, ainda conseguiu mais uma frase. Poxa, querida, você me dá um tremendo azar. Pô, cara, pensei que o velhinho fosse agradecer, velho. Né? Pô, minha velha, obrigado, minha velha. Era minha velha. Por toda minha velha. Vamos ver, Marcola. Casal. Sofreu um acidente. Casal de dois. Sofreu um acidente. Ah, que isso? Queimado. Ai. Aí queimou a cara da mulher toda. Né? Desagradável. Que mal. Aí foram no médico, né? E agora, pra reconstruir a cara da mulher, né? Já não era. Já não era essas coisas. Já não era o bicho. Já não era o bicho. Aí pra reconstituir. Nick Lauda style, tiveram assim. Tiveram que tirar da onde? Do bumbum, cara. Pô. A pele do bumbum é utilizada pra cirurgia normalmente. Sim. É a cara dela toda com a pele do bumbum. A bumbum dela ou dele? Dele. Dele. A dele? Dele. Tiver que usar a bunda dele no rosto dela? No rosto dela. Tem que usar na bunda dela. Ela era sem bunda. Não tinha bunda. Queimou do remo. Tábua, né? Mas também tinha queimado um pouco da bunda, né? Não, rosca. E aí... Que nojo, cara. Olha que saltou de ti, cara. Que horror. Que nojo, meu. Olha, cara, dá pra sair. 3 centímetros, né, cara? Desculpa, vai, continua aí, vamos a piada. Vamos continuar aqui, porque... Afinal de contas, ninguém viu. Aí tiraram da bunda dele a pele. Vou te contar pra nossa audiência, tentar narrar pra nossa audiência o que aconteceu. Quando a gente no meio da piada. Claro. Fala depois, gente... pô. Não vai ter graça. Não vai ter graça a piada se falar. Então assim. Vai, continua. Então queimou a casa dos dois. Tá, isso a gente então, já entendeu. Já constituiu o rosto com a bunda dele. Da bunda dele. Ele tinha bunda peluda? A pele do marido não era lisinha. Não, lisinha. Ela fazia barba. Tipo a minha, assim. Então. E botar na cara da mulher, né? Ela ficou com uma cara de bunda. E por anos eles tiveram esse segredo, porque a mulher pediu, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que a minha cara é a tua bunda. Não conta pra ninguém. Passou uns 10 anos, a mulher, num dia, domingo de tarde, os dois sentados na varanda. Eu tenho medo de domingo de tarde. A mulher virou pro marido e disse, meu bem, há 10 anos foi a cirurgia, desde então você não contou pra ninguém. Muito obrigado, meu amor, você é fora de série. Você é luz, é raio, estrela e luar. Você é fora de série. E o marido falou assim, querida, o meu pagamento é toda vez que a sua mãe vem nos visitar e dá um beijinho na tua testa. Que beleza. Agora pra pode contar. Pra quem não tá ligado no que aconteceu durante a piada do Pianjas, aquele momento onde nós estamos assim, absolutamente à vontade, e a gente expira pelo nariz um jato que vem de ar dos pulmões, né? Tu dá uma expirada pelo nariz. Explicação técnica. E aí salta, porque tava ali penduradinho, uma ranhetinha, né? Uma coisinha, uma ranhetinha. Salta com esse jato que sai pelo nariz. Saltou um de 3 centímetros. Era absurdamente grande, quase 5 centímetros. Sim, pela meu calma. Sinal de que tá funcionando bem. E bem branquinho, bem branquinho. Fala, doutor Alceu! O Avaí... Sorteia aí as 12 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, é isso? Tô calculando tá aqui, calculando, doutor. Tá doutor, bem atento. Fala, doutor. O Avaí também é campeão brasileiro, o CLC. Ah, CLC, então, é verdade. Então, dos 4 grandes de Santa Catarina, 3 têm títulos nacionais. Qual que não tem? Os que tem, o Criciúma, o Avaí e o Joinville. A Chapecoense também é grande, né? Claro que é. Então, dos 5 grandes, 3 três tem títulos nacionais. Tá bem, doutor Alceu. O Figueirense não tem, né, doutor Bianca? O Figueirense não foi campeão da B já. Eu tô discutindo, não, vice-campeão duas vezes. Eu tô discutindo. E vice-campeão duas vezes não é igual a uma vez? Eu tô discutindo só com os sete primeiros do Campeonato Brasileiro de 2011, tá? Tá. O Grêmio tá em qual posição, tu doutor Alceu? Título nacional. Qual posição o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro? Deixa 2011? Eu ver aqui só um momentinho. Só tô discutindo com São Paulo, Flamengo, Inter, Corinthians, Fluminense e Vasco. Só que eu tô discutindo agora. Ano que vem a gente começa. Quando olha Criciúma... os personagens, olha os personagens. Começaram a brigar os personagens. Sim, quando o Criciúma, não, eu falo como Piangas. Quando o Criciúma, o Avaí, o melhor personagem. Subirem pra Série A, a gente conversa de novo. É porque é muito chato isso. É muito chato. O time lá de baixo começar a cutucar o cara que tá lá em cima, né? Então... Não, isso não é chato. Chato é essa frescura toda que fica rodando depois, essa flauta. Criciúma foi campeão em 91. Ninguém paga minhas contas, eu que pago minhas contas, rapaz. Eu que pago minhas contas, rapaz. Ah, mas tem que tocar uma flautinha. É verdade. Era isso, ficamos por aqui com este Pretinho Básico bem gostosinho na Rede Atlântida nesta segunda-feira, 5 de dezembro. 14h, nós estaremos de volta logo mais às 6h, absolutamente ao vivo aqui no Pretinho da Atlântida. Viemos até aqui com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Vem aí o trote do Geis.